Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo mais, por dentro está chorando, por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro antes de eu começar a minha obra em sua vida. Lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido, venderam ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betes estava esquecido.